Uma canção de ninar com canhões. Eles vão ter um motivo para fugir. Uma pólvora. DJ Marcos das Produções de Iguaçu.